Várias delas no meu pé, não é pelo que tenho. É só saudade, vontade do desempenho. Várias trutas pra fortalecer a corrente. Gente da minha gente, sangue do meu sangue, o bang é quente. Não levo, não trago, não vendo, mas sou criminoso quando escrevo meus pensamentos. Vivencio meus momentos, meus envolvimentos, e vejo a cultura do gueto se desenvolvendo. A molecada trampando, levantando seus castelos, luxuosos ou singelos. O sucesso, nega, é belo. Me alegro quando mano meu se dá bem. Seu sucesso é meu sucesso também. Sua vitória é minha vitória. Sua glória é a minha glória. Ou o dinheiro sobe o morro, ou o morro descerá. Ou os pilantras cedem um pouco, um por um sucumbirá. Escuta aí pra entender quem tá na função. Deixa aqui, tá suave, só tem sangue bom. Música que vai comigo até depois do fim. Nem precisa explicar, tá na situação. Saúde e dinheiro sem mulher carente. Mais uma canção pra entrar na mente. Original, independente. Já é normal me chamarem de delinquente. É isso, vem, então pensa, tá na crença. Manda benção, presença de Deus lá de cima na cena. Segue sem problema, no esquema contra o sistema, gastando a sentença. E a fumaça, nego, aqui não condena. É lírico, brilho do sol, sacrifício, artifício. Pra quem respira essa rima desde o início, fascínio. Com as mãos toca o céu, onde for é fiel. Mais um réu, se ligou, que vida cruel. Versão real, residente evil, chacina, zumbi. Andando na esquina pedindo um trago, uma bira de 12, chapado, um estouro. Subindo e descendo o morro pra entender, tem que viver, isso não é um jogo. Escuta aí pra entender quem tá na função. Deixa aqui, tá suave, só tem sangue bom. Música que vai comigo até depois do fim. Nem precisa explicar, tá na situação. Saúde e dinheiro sem mulher carente. Mais uma canção pra entrar na mente. Original, independente. Já é normal me chamarem de delinquente. Ensinamentos a gente tem a vida inteira. Ideias, pensamentos funcionando na cabeça. São muitos professores os primeiros na escola, mas logo é a vida que te mostra toda a prova. Então atraia com a mente tudo que é bom. Na função acredite, priorize a união. A regra é clara, a quebrada é sincera. Quem faz por amor, por ela não amarela. Na escola da vida o certo é diferente. Aquilo que você quer, você sonha, você sente. Daí é muito fácil você tirar um 10. É só ir caminhando com os seus próprios pés. Escuta aí pra entender quem tá na função. Deixa aqui, tá suave, só tem sangue bom. Música que vai comigo até depois do fim. Nem precisa explicar, tá na situação. Saúde e dinheiro sem mulher carente. Mais uma canção pra entrar na mente. Original, independente. Já é normal me chamarem de delinquente. Monstrão nas track, só menino bom nordeste. Tá em casa bem recebido no sul, conexão entre os versos, habilidade na cima. Trouxe o calor da minha terra pra pôr no flow letra zica. Da sacada do prédio meu, vejo a cidade. Imagino os moleque curtindo o som malandragem e sentindo a gente vivo. Rap nacional de coração, tudo que eu acredito. Tipo Martin Luther King, sabotagem ou Gandhi, fazendo história sempre. Eternizando os momentos tão importante pra gente. Essa é nossa arte, né não? Duarte, de fato, não é mesmo fato. Tá ligado, Jackson? Escuta aí pra entender quem tá na função. Deixa aqui, tá suave, só tem sangue bom. Música que vai comigo até depois do fim. Nem precisa explicar, tá na situação. Saúde e dinheiro sem mulher carente. Mais uma canção pra entrar na mente. Original, independente. Já é normal me chamarem de delinquente. Original na rima, tô pesado, Floripa Fortal. SP verso moderno, rap universal. Inspirado no passado, faz na hora, bola agora. O nosso rap é ousado, tipo os versos do Cartola. Munido pela canção, elo corrente do rap. Bente, corpo e coração, com a essência do Zerquet. Alma sem trauma, na calma, composições e trabalhos. Rimas são raras, meu chapa, força e fé é necessário. É outra pack, track, two pack, back, two bags. Som black de rap, música pura, moleque flow. Toca no estúdio, pack, hack, gravando, repete. Rap do Mac pra net, só moleque, sangue bom. Escuta aí pra entender quem tá na função.